utentes terão vindo aqui à urgência na noite 31 para 1 e que se depararam com a porta da urgência fechada. O que é que pode dizer sobre isso? Sim, mas estava devidamente informado. Havia a informação com 2 dias de antecedência nas portas do hospital que iríamos encerrar no dia 31 às 8 horas e só abriríamos no dia 1 de manhã às 8 da manhã. E qual é que foi o motivo para isso? Não temos médicos e também não temos possibilidades de contratar mais médicos porque até agora temos uma indecisão perante a ARS e perante o Ministério da Saúde, porque o nosso plafond das urgências acabou em agosto. E desde agosto para cá estamos a atender as pessoas sem saber quem é que nos vai pagar e como é que nos vão pagar. Mas já houve algum contacto com a ARS? Já temos contacto, temos vários contactos. Ainda esta semana eu tive a informação que esta semana seria resolvido, mas o problema é que eu já estou a ouvir isso desde agosto. Em outubro, nós fomos chamados a Coimbra a dizer, sim senhor, vocês têm que continuar a trabalhar e inclusive têm que fazer as cirurgias todas que estão atrasadas, que estão programadas. E nós, sim senhor, acabámos as cirurgias todas até a dezembro. Tudo que estava atrasado, operámos toda a gente. Fizemos um esforço brutal, com todos os métodos a operar tudo que estava atrasado, operámos tudo. Quando eu perguntei, mas quem é que nos vai pagar, não sabemos. Mas não há plafond não só para as urgências, é para todos os serviços. Sim, para todos os serviços. Quem é que nos vai pagar? Não sabemos. Não sabem. Não sabemos, não temos nenhuma informação. Quando é que vamos receber, como é que vamos receber, quando e quem é que vai pagar. Portanto, isso também levou a se fecho nessa... Há uma indecisão total perante os serviços e eu tenho medo. Porque o ano passado, em dezembro de 2022, eu informei à ARS que no mês de no princípio de dezembro tinha acabado o nosso plafond para as urgências. A ARS não nos deu qualquer resposta. Perguntámos à Câmara, também informámos a Câmara Municipal de Oliveira sobre isso. Ninguém nos deu resposta. Nós finalizamos e sabe qual foi o pagamento que nós ficámos? É que durante todo o mês de dezembro todas as consultas foram feitas, ninguém nos as pagou. E ficámos sem 40 e tal mil euros que ninguém pagou e nós é que pagámos aos médicos e tivemos todas as despesas. E quando nós perguntámos, inclusive à Câmara, se nos ia pagar, a Câmara disse não, nós não temos nada a ver com os Ministérios da Saúde, não pagamos nada. Portanto, isto é, quer dizer, para a saúde não há nada, não há pagamento para ninguém, não há nada. Quem é que assumiu a responsabilidade do pagamento do ano passado, todas as urgências no mês de dezembro? Foi a Fundação Aurora Mardinida que ficou com todas as despesas. Ninguém pagou nada à Fundação. Não foi ressarcida? Não, não, não, nunca fomos ressarcidos esse dinheiro. Mas a Câmara sabe disso, a ideia sabe disso. Nunca fomos ressarcidos esse dinheiro. E um mês de urgências equivale a que valor para... Só nas urgências 40 e tal mil euros. Por mês? Não, que nós tivemos ano passado no mês de dezembro. Uhum. Foi as despesas que nós tivemos durante o mês de dezembro com as urgências, que ninguém pagou nada. Porque o nosso plafond tinha acabado, nós não tivemos coragem de fechar. Assumimos, continuámos na mesma a trabalhar, chegámos ao fim, ninguém pagou nada. Porque está serviço feito, a ARS disse-nos por isso. É para você, o vosso plafond tinha acabado, já vocês já sabiam. Nós não acaba somos... o plafond, acaba o serviço. Acaba o serviço. Então, mas no ano passado. Chegamos à Câmara, a Câmara disse também que não tinha que pagar. Pronto, nós somos prontos. E nós este ano chegámos ao. Contamos numa decisão desde agosto. No mês de dezembro, inclusive, fomos chamados a Coimbra. Já nos tinham dito do Ministério que para nós continuámos a trabalhar. Fomos chamados a Coimbra, fui eu e o Dr. Pedro Oliveira a Coimbra, numa reunião, chegámos lá para nos dizer, não, vocês vão acabar, vão fazer as cirurgias todas, isto tudo. Mas quem é que paga? Não sabemos. Mas como é que isso vai ser pago? Não sabemos. Uhum. Desde essa altura até agora, fizemos tudo aquilo que nos pediram, isto tudo. Se me disser assim, mas tem alguma coisa por escrito disso? Não temos nada por escrito. Nada. Temos meios trocados, onde está implícito que nos mandaram fazer isso e que eles confirmam. Mas não está nada por escrito que nos mandaram trabalhar, nem que nos realizaram. Portanto, o nosso plafond acabou em agosto e estamos a trabalhar desde agosto em cima do joelho. Explico-me uma coisa. O plafond é para um ano, quando é atribuído? É para um ano, mas acabou. Acabou isso devido àquilo. E mais, quando fomos nessa reunião, se não me engano, 8 ou 10 de agosto, de outubro a Coimbra, quando aqui chegámos, na vinda para cá, recebo um telefonema do Centro de Saúde que as nossas referenciações para o hospital tinham fechado. Porque hoje o centro de saúde é que referenciou os doentes que podiam ser operados, podiam ter uma consulta de especialidade. Para quê? Que tinham sido operados. Porque eles não tiveram sequer na ARS coragem de nos dizer que iam fechar a referenciação. Disseram para nós fechar, operarmos os doentes que estavam programados e fecharam a referenciação para os centros de saúde não poderem enviar mais doentes, para não ficar mais... Mais caro. Mais, ainda haver mais a fazer. E nós, por exemplo, consultas, podíamos ter feito mais. Porque nós chegámos ao final do ano com todas as consultas que estavam programadas, referenciadas, feitas. Podíamos ter feito muito mais. Agora, não, quem fechou a referenciação foi a ARS nesse mesmo dia. E incluindo não tiveram a coragem de nos dizer isso. Então, foi doutor, por telefone. De uma forma muito objetiva, a ARS não está a tratar bem a Fundação. Portanto, não tem estado a tratar bem a Fundação. Isto sempre foi assim? Sempre se há sempre uma... Há sempre uma certa... Um certo handicap, porque a Fundação, apesar de ser um hospital em que tem a obrigação de atender os doentes de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, posteriormente, em reuniões, deram-nos mais referenciação para nós atendermos também, para nós devíamos ser o hospital de referência para Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Góis, Santa Combadão, Nelas e Santa Combadão, Nelas e Cargal de Sal. Deram-nos mais espaço para trabalharmos, mas o nosso plafon, que em 2015 estaria em 2.500.000 euros, foi reduzido para 2.200.000 no espaço da troca e depois para 1.900.000. Em 2017, com os incêndios, se vocês se lembram, em 2017, o SAP fechou porque os médicos negaram-se a continuar a trabalhar lá em baixo no centro de saúde. Nós aceitámos fechar, abrir o SAP para as pessoas não ficarem sem o serviço de urgência. E nessa altura abrimos o SAP, veio cá, se lembra, no espaço do Conselho, numa reunião com o Sr. Ministro, e foi-nos prometido que durante aqueles 2 meses não haveria. Isso está em reunião, portanto, não haveria necessidade de fazer outro contrato, programa, que esses 2 meses entrariam no nosso plafon, no nosso contrato, programa que já tínhamos com a ARS, mas para o ano seguinte o serviço de urgência teria um contrato, programa à parte. Desde então para cá foram ouvidos demarcadores, o Sr. Ministro saiu, veio a seguir a Marta Temido, a doutora Marta Temido, e os outros foram completamente ouvidos de marcador todos estes anos. Nunca houve o contrato. O contrato programa nunca mais houve. Quer dizer, tudo havia aquilo. Havia só o plafon geral. Geral, quer dizer, o plafon foi reduzido de 2 milhões e 500 mil para 1 milhão e 900 e depois ainda nos foram retirar a parte das urgências a esse plafon. Quer dizer, ficámos sem possibilidade de realizar outros trabalhos na Fundação, como outras cirurgias e isso. Porque o dinheiro não estica. Portanto. Desde 2017, que andamos a lutar desde 2018 para que o serviço de urgência tenha um contrato de programa à parte, que é aquilo que se passa nas EPSS do Norte e isso, e desde 2017 continuamos com o contrato de programa de 1 milhão e 900 mil e com o serviço de urgência metido nesse contrato de programa que antigamente não estava, quer dizer, ficámos a perder com. Em 2018, em 2017, ao aceitar as urgências, ficámos a perder. Mas nesse bolo de 1 milhão e 900 mil, qual é que é o plafon para as urgências? As urgências, neste momento, por exemplo, este ano, nós tivemos este ano cerca de 15.672, se não me engano, na memória, não mais, 15.672 urgências. Uhum. Só é com o período que estamos abertos, que não estamos 24 horas. E esse é outro das coisas que tinha sido prometido naquela altura, é nós passarmos a 24 horas e com o contrato de programa para as urgências. Certo. Desde 2018 que andamos a tratar disso. Ainda não me respondeu. Qual é que é o plafon para o serviço das urgências? Na ordem dos 400 e tal mil euros. Que terminou em agosto, está-me a dizer? Sim. Terminou em agosto. Sim. Portanto, de lá para cá, tem sido a Fundação com as suas possas assegurar este serviço de urgência. Foi por isso então que nestas festividades decidiram... Desde hoje deixar... para cá que estamos sem não sabemos quem é que vai pagar o serviço de urgência, mas desde outubro para cá tudo cooperamos, Também. E também não sabemos quem é que nos vai pagar. Certo. Não sabemos se estamos a gastar no plafond de 2024, se vai ser, se nos vão pagar à parte, se nos vão, não sabemos. É isto. Esta semana recebemos, pedimos, o Sr. Presidente da Câmara pediu uma reunião com caráter de urgência, além disso já fomos diversas vezes com o Presidente da Câmara, com a pessoa da Casa da Alexandrina, Lisboa, ou diversas reuniões, para resolver isso. Eles têm lá todas as coisas que sim, que concordam com aquilo. Simplesmente, uma das coisas é concordar de boca, outra das coisas é ter as coisas escritas. Não tem, não é? Não temos nada escrito. Da mesma maneira que aconteceu em 2017, também de boca era que íamos ter, mas até agora ainda passaram-se 6 anos e ainda não temos nada. Doutor, mas agora... A maneira que isto é tudo muito bonito. Quando chegou este ano, nós dissemos, nós não tínhamos, não temos médicos, eu não tenho possibilidade de contratar mais médicos, não sei o que é que vai acontecer. E chegámos ao mês de dezembro e não temos. Mesmo assim, oferecendo mais dinheiro para os médicos virem trabalhar no Natal e no fim de ano, as únicas pessoas que aceitaram foi um médico do Viseu, que é médico de clínica geral, o Dr. Renato, que veio cá fazer a véspera de Natal e a véspera de fim de ano, e fui eu que tive que fazer o dia de Natal e o dia de Ano Novo. Porque não houve mais ninguém. Mas o período noturno não funcionou. Mas o período noturno nesses 2 dias não funcionou. Uhum. Não houve mais ninguém para fazer. Não podemos fazer omeletes sem ovos. Não podemos. Agora também. E o tumor do céu. Mas vamos fazer como? Como é que nós vamos fazer? Vamos tentar entrar em contratar uma empresa ou isso assim, que nos vai levar valor disso para vir fazer só esses 2 períodos e depois não sabemos se isto é para continuar, se não é. É que estamos da corda bamba. E por outro lado, temos tido também o apoio da Assembleia Municipal, que também não tem sido muito grande, tirando o PS, que tem apoiado, o PC trata-se de apoio, os outros partidos políticos têm-se metido ao lado, que acho que é melhor, portanto, nós não sabemos o que é que isto vai acontecer. Oh, doutor, essa pausa no serviço de urgência foi comunicada à população? Sim, senhores, estava na porta, comunicada com 2 dias de antecedência sempre. E na sexta-feira foi comunicado. Também coincidiu com uma grande afluência de pessoas. Durante a noite, por exemplo, aquilo que tivemos depois, durante a noite só houve uma chamada ou duas durante a noite. Até porque são dias que geralmente há muito menos urgências. Uhum. Não há aquilo que nós temos, também não fechamos, sem ir consultar portanto, o histórico das urgências dos anos anteriores, e que tem sido, nesses dias, tem havido muito menos urgências. Agora, por exemplo, não deixámos em descoberto, e fui eu com muito custo meu, que vim fazer o Natal e o fim de ano, o dia de Natal e o dia de fim de ano, foram dias horríveis. Por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, no dia de fim de ano, no dia de Ano Novo, inscreveram-se 90 pessoas. Das 8 da manhã às 8 da noite. Isso é um pico de afluência. Pois é, é? São picos de afluência. Isso também acaba por esgotar-se o clínico. Esgotar as pessoas que aí estão. E temos muito, porque as pessoas também hoje em dia vêm por tudo e por nada. Por um lado, eu compreendo as pessoas que não têm médico de família, não têm. Onde se era o socorrer. Não podemos descartar que estamos num concelho onde temos. Neste momento, eu não sei, mas estou a dizer 7 mil, 9 mil utentes sem médico de família. Por aí. Oh, doutor, agora foi criada a OLS, não é? Que é gigante, e também tem essa indecisão toda em relação a esses dinheiros que lhe devem. A Fundação pondera tomar alguma atitude mais drástica no sentido de chamar a atenção do Governo para o que está aqui a acontecer? Não temos, nós, a OLS não nos influencia em nada, portanto, a OLS obviamente que continuará a funcionar, além disto, ainda não reuni com esta administração da OLS, que era a administração com a antiga administração do ZUC, sempre tivemos uma relação de cordialidade, temos alguns contratos com eles, por exemplo, o Hospital de Dia da Saúde Mental é um contrato que nós temos com o ZUC, portanto, e foi assinado, como vocês sabem, há pouco tempo, aqui em Oliveira, que já é uma coisa antiga, isso. Temos bons contactos com eles, e isso não tem nada a ver com isso. Quanto a nós, não ficamos dependentes da OLS, não é? Nós ficamos dependentes dos serviços centrais de saúde, não é? Do SS. Portanto, não tem nada a ver. Agora, nós também estamos à espera que isto se resolva de um momento para o outro. É, prometeram-nos, por exemplo, eu tive uma informação que no domingo que esta semana ficaria tudo resolvido. Eu, simplesmente, eu já estou a ouvir falar isto há não sei quanto tempo estou a ouvir lá disso. Mas temo que, tal como aconteceu ano passado, que não vos foi pago o valor de dezembro, também possa não ser pago este valor. Estamos a falar de um valor muito diferente. Estamos a falar, no ano passado o valor estava em cauda, eram 40 e tal mil euros. Neste momento o valor com cirurgias e tudo rondará quase os 800 mil. É a dívida que a ARS tem para com o hospital? de serviço executado que não entra no plafond de 2023 e de serviço executado. Portanto, é um valor que não vão perdoar. Um valor que nós não sabemos. É que não temos nada escrito. Nada. Coisa. Agora, por boca há muita coisa. Telefonemas, inclusive em e-mails, onde está isso referenciado. Uhum. Portanto, reuniões que eu vim com, mas não temos nada escrito. Compreendam que esta situação que a Fundação tem passado. Nos desgasta em muito a nós, a administração. Claro. Portanto, o objetivo também seria que a Fundação viesse a absorver todo o serviço de urgências diurno e noturno. Será também por aí que a Fundação nós, inclusivamente, trabalhar? Porque nas reuniões que temos tido, além disso, o Dr. Manuel Pizarro disse sempre: não, avancem com isso, pois, uma das coisas, eu já ouvi isso não sei quantas vezes, mas depois no concreto é que não há. Não tem nada. Nós já estamos a fazer 2 dias por semana, às tardes, com urgência. À terça e quinta já temos um médico durante as tardes. Não sei se as pessoas repararam, mas já temos, e temos, já temos às terças e quintas médicos durante a tarde a fazer urgência. A partir das duas? Duas tardes por semana. Mas a partir de que horas? A partir das duas, das duas às oito. Uhum. Agora, estamos a fazer isto, mas. Mas agora vamos fazer uma coisa, mas estamos a fazê-lo só de boca. Uma das coisas é nós termos um contrato. Nós apresentámos um programa, um contrato-programa, onde dá para a gente trabalharmos todo o ano com o independente e abrirmos as 24 horas. Nas reuniões que tivemos duas vezes, disseram-nos que sim, que este programa que era executível e que estava de acordo com as previsões que aquilo nós precisamos, porque aquilo que nós precisamos é voltarmos a ter os 2 milhões e 500 mil euros que tínhamos já antes de em 2015 e em que não tinham serviço de urgência e somando o serviço de urgência 24 horas. O que nós precisamos é disso. E também, essa questão do serviço de urgência, muitas pessoas se queixam quando precisam de ser encaminhados para Coimbra. Não é possível acionar uma ambulância, um INEM, para que possam encaminhar esses doentes. Como é que espera também ultrapassar essa situação? Aquilo que nós dissemos, portanto, o que nós queremos é realmente ter o serviço de urgência aberto 24 horas e que o CODU possa encaminhar para cá, como já o fez antigamente, e que nós possamos encaminhar para cá. Agora precisamos que isso seja viável, não é? E possa encaminhar para cá, porque o serviço que está a ser prestado à população não é um serviço bom. As pessoas vão por tudo e por nada. Muitas vezes daqui para Arganil seguirem para Coimbra, daqui para Ceia, para ir a Ceia, para depois para Coimbra, portanto, andam a passear sem resolver a situação. Muitos dos doentes vão a Coimbra para depois de Coimbra nos telefonar e para depois ficar aí com este doente também aqui só a fazer isto, já vai para cima. Agora também é uma situação de governo de gestão, não é? Depois vai haver eleições 10 de março, espera que depois, nessa altura. Eu espero que isto fique resolvido agora, não é? Em março. Ainda antes. Isto tem que ser resolvido agora, não pode ser em março. Será que vamos estar à espera de mais 3 meses? Porque há eleições em março. Há eleições em março. O governo tomar posse, não tomar posse, vou começar a ver arquivos e tudo. Estamos no meio do mês, se não quase depois do meio do ano, depois no final do ano. Não pode ser, isto não pode esperar. Temos que ter noção que as coisas não podem esperar. E isto é uma situação de urgência para toda a população deste concelho, do Conselho de Oliveira, dos concelhos vizinhos que se recorrem da Fundação. que é um hospital de referência, não é? Não é. O problema é que nós estamos, e nós temos conscientes que podemos oferecer um serviço melhor, mas para isso temos de ter condições. Temos de ter condições. Portanto, nós, inclusive, estamos numa encruzilhada. Agora, a partir de quinta-feira, vamos fazer aqui mais dois gabinetes de consulta, porque temos noção que não temos espaço físico também. Temos o projeto pronto para ampliar o hospital. Mas precisamos que nos digam assim, é para continuar, é um projeto viável para continuar para o futuro. É. Temos um projeto de investimento que são perto de 10 milhões de euros para ampliar o hospital, para remodelar o hospital todo. Mas vamos fazê-lo sem ter a certeza do que é o poder central, o que nos quer fazer? Sem ter um contrato de programa viável para o futuro? Acho que isto é que é uma pedra crucial em toda esta região. E precisamos é de ter um sinal positivo que isto é para continuar.